Hoje é 1º de maio, dia do trabalhador! A espera acabou, tropa. Vem aí algo jamais visto em aparelhagem. Um verdadeiro marco em tecnologia que irá elevar os shows e aparelhagens a um patamar nunca antes alcançado. Dia 27! Dia 27 de abril! Ele está chegando. Lançamento do novo Robin na Via Show! E domingo, dia 28, no Campo da TV! Lançamento oficial do novo Mega Robson. A evolução do robô. Sábado, 27 de maio, na Via Show. E domingo, dia 28, no Campo da Terra Firme. Prepare-se para viver uma experiência inédita e revolucionária. Novo Mega Robson. Ele sai do mundo metaverso e vem para o mundo real. Sábado, 27 de maio, na Via Show. E domingo, dia 28, no Campo da Terra Firme. Venha viver essa experiência única e se surpreender com a evolução do robô. Você vai ver que valeu a pena esperar. E tá chegando a evolução! Espera. Ontem eu vi você em sonho. No sonho, ontem eu te beijei. Meu sonho é ter você aos meus pés. Vamos começar na manha. Mas não vai te humilhar. E você? Poder te tocar sem sonho, meu sonho. E realizar meu sonho de viver com você. Ser sempre real, nós todos sempre acordar. Nós todos por ti eu vou aos limites conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites. Vida, show, um abraço, meu grande amigo. Aos limites. Gerente de Dani, tá aqui com a gente, abraço. Real, paixão de um mortal. E vai tocando o like. Tirar o chapéu. Bora que o comissário tá na área. Tá ajustando tudo, deixando tudo bacana. E é o Rob nunca solta. Mega Robson. Se você é careta, fique logo ligado. O traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado. E com o pó do amor. Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Aí você fala! Com o pó do amor, você viaja nas ondas, no mar da paixão. Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. E você? Se você é carente, me deixa eu mandar um abraço com muito carinho. E desse rol na tua. E o meu supervisor, o Tinho da Bata Clambete. Esse seu traficante. E aniversário dele hoje, tá comemorando no som que ele dá valor. Mega Robson. E o DJ que ele gosta? Qual DJ é o Tinho? O traficante. É ele. O cobiçado do Pará. Sou traficante. Parabéns, moleque. O Pai do Céu te abençoe sempre. Sempre será bem-vindo, não só pelo comissário, mas sim pelo Davidson Mota, Jefferson, Randall Eletrizante, aqui no Robson. Sou traficante do amor. Aí eu vou cutucando! Mas eu vou fazer assim agora! Aquela sequência que o Dark pega o seu grande amor e faz o caqueado. 1, 2. Vai, cobiçado. Porque de repente você me disse um adeus. De repente Pede você, menino. Meu amigo Gabriel, você tá aqui com a gente da Leão da Real. Tamo junto, você, Matheus Silva. Por sinal, toquei lá no aniversário. Me magoou. Da Leão, do Leão. Da Real, tamo junto, Gabriel. E me deixou tão triste assim, sem ter você. E meu grande amigo, gerente Pira. Se eu te fiz algum... O homem da Bataclan Best, você é o Marcelo. Estou aí presente, meu amigo Felipe também. Me perdoa. Tá todo mundo do lado direito do hobby. Que aconteceu? Vamos virar. Deixa eu provar se buchanas aqui, ver se presta. Entre você e Renan, andei. Toca aquela sequência lá do Monchu, Renan. Perdi você em minutos, me deixou tão só. Não sei porquê. Ai, não sei porquê. Tá de cobiçado. Para um gerere com você, não precisa convidar. Vamos dançar o gerere. Quem não sabe vai. E meu amigo, o que eu vou... enfermeiro Gui tá aí com a gente, ele. Para um gerere. E seu grande amor, Jaque de governar. Vamos dançar gerere. Quem não sabe vai aprender. Porque eu vou te ensinar. Quem é? Gerere, a gente dança assim. E no hobby? Você fica colado. E o show do hobby? É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender. Sei que você vai dançar. Mas eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. DJ Bruno, se confundir. Tá aí com a gente, Bruno, incomparável. Vem, chega mais perto, meu bem. E não, a cada dia que passa eu fico. E meu parceiro, bicho da cabanagem também. Fico louco. Meu amigo Jamanta, meu irmão. Louco lindo, eu chego mais ou além. Meu bem, chega mais perto, meu bem. Não faz assim comigo. Não. É Diego da King B. Liga não, meu amor, vem pra mim. Pode, repole, mete esse corpo. Cadê o Ícaro, meu irmão? Me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor, vem pra mim. Uma no cu da outra, sem deixar a peteca cair. É o hobby aqui no Casota, garoto. Lembro do teu beijo, lembro do teu cheiro. Lembro de tudo que é seu. Lembro do escuro no canto do muro. Do beijo que você me deu. Curti teus abraços, amei teus amassos. E parei no teu olhar. Fiquei alucinado, estou apaixonado. Por isso resolvi. Meu amigo Palma Jordão, a da equipe Alta Pressão, tá aqui com a gente lá de Viseu. Quebra. Curtindo o Robson no Casota. E por sinal, curtiu o cobiçado no tempo do Super Pop lá em Viseu, meu irmão. E é pra lá que eu vou levar você. E hoje tá no hobby. Tá curtindo o show. E o show do hobby. Sem saber, eu já morei nos States. E é pra lá que eu vou levar você. Toca, toca, toca, toca. É no bregão! E o cobiçado vai tantonando! Só vou pra cama, se for de camisinha. Só vou pra cama, se for de camisinha. Só vou pra cama, se for de camisinha. Meu amigo Rodolfo, de Manituba, tá aí com a gente! E aí toda a galera de Manituba, rompendo fronteiras! Vai curtir o Robson, tamo junto, Rodolfo! É assim não. Um abraço aqui do cobiçado, viu, mano? Pensa muito. Sabe que é nós! E na nossa paixão. Só por amor eu não... Fortíssimo Rodolfo de Marituba. O homem dos melhores eventos. Pensa muito em nós dois e na nossa paixão. Ai, cobiçado cutuca! E vem, e vem, oh! I Vida amiga Debinha das capas. Tá aí com a gente. Debinha da evolução agora, papai. Meu amigo Alan da cabanagem. Na retaguarda e doidando. E o quê? Performático na época. Tu pegou a mão. O Bruno levantou a mão. Que foi tu. Tu pegou a Mabel. You carry my bag. We Meu amigo Paulo Henrique tá aqui com a gente de São Domingos do Capim. Pra curtir o som do momento. Mega Robson. Agora eu vou é sair pra dançar. Meu amigo Tiel, tá aí com a gente, meu amigo Renan. E o meu parceiro lá do Monju, já confirmado dia 15 de julho, tem Robson, um novo hobby, na Vila Ribeira, lá no Monju, vai ser bagulho do... Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir. Lá onde o cobiçado se criou, meu irmão. Clube, a festa tá legal, não quero mais parar. Tomando carimbé. Todo tremendão, pinambá. E tomando mingau de crueira. Me repetir, o som do Jota, o som depois desse clube. A festa tá legal, não quero mais parar. Todo tremendão e não tá de cobiçado. Tá bom, everybody. E calma, calma, calma. DJ Felipe Cobiçado. Tá bom, everybody. Calma, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da lã que a gente vai se... Meu amigo Sidney. Calma, everybody, minha gente. Tá presente, alô, Sidney. É no caldeirão da lã que a gente vai se... É bisque! Aquele tempo! Vou te procurar. Onde você está? Sei, vou te encontrar. Meu amor, onde você está? Meu grande amor, meu grande amor, meu grande amor. Venha logo me amar. Meu grande amor, meu grande amor, meu grande amor. Um, dois, três! No hobby. Mega Robson. E vai girando, e vai girando, e vai girando. O mona cobiçado. E bota pai doidar, e bota pai doidar. É o nosso hobby chegando na casota. Aqui. Vem dançar. Vem, vem. Vem dançar. E vem comigo, vem dançando. E vem que vem que vem. E vem dançando. Vem dançar, meu amor. Vem dançar, nova onda tecno. Vem dançar, meu amor. Vem dançar, nova onda tecno. Bora esquentar. Detonando tudo, detonando tudo, tudo, tudo. Meu amigo Arthur Santos, tá aí pra cima de Martuzinho. E tá comigo fechadão. Minha amiga Raíssa Cabelo também. E bora cobiçado, bora, bora cobiçado. O nosso hobby detonando tudo. E você? Desde que ela voltou. E não? Já não sei mais o que é certo. Difícil é decidir. Qual delas, Tiel? Qual das duas é certo pra mim? Difícil é decidir. Pro GDC? Sandro! Bora, cobiçado, detona! Essa distância me mata. E eu? Eu quero ter você de novo aqui. E tô mentindo. Porque não me diz o teu nome. Eu quero te amar e ser feliz. Aí você começa a dizer pra mim. E dizer a você do meu amor. Por quê? Hoje não vem com controle. A nossa história de amor. Pode ou não pode, Brad do Pix? Pode ter. Tu quer? Brad, o que tu quer? Manda a chave do Pix. Tô pronto. É Pix pra ela, esporra. Que doida! Olha a risadinha, risadinha, risadinha. Que doida, que doida. Esse é o novo Mega Robson. Fiz de tudo por você, minha vida te entreguei. Está onde? Eu estou em tuas mãos. Vem, meu amor! Vem, vem. Meu amor, será que foi em vão? Os sonhos e planos pra nós dois. Diz! Diz que não. Bicho da cabanagem, tá aí com a gente, cadê o gesto pressão, bicho? Meu coração vai ser só teu pra sempre. Diz que não vai mais. Ai, cobiçado. Onde? Fala pra mim. Onde você vai estar quando eu voltar pra você? E eu preciso explicar. Porque eu voltei, esse tempo que fiquei sozinho, sem te ver, percebi que jamais vou te esquecer. Preciso te encontrar, não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar, não vou perder você. Eu sei que fui eu quem errei, mas voltei pra te amar. E sem nome! De Bataclan Bet, a maior banca de aposta da atualidade. Sempre fechado com o cobiçado, o homem da vibe. E hoje o cobiçado tá tudo trajado de Bataclan. Sabe como é? Se tem nome e sobrenome, tem que apresentar pra todo o estado. E não vai ser diferente. Bataclan Bet no telão do homem. E aniversário do meu supervisor Aldinho. Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. O quê? Outra chance não vou te dar. Outro amor vou encontrar. Tá nem cobiçado! Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém, mas vou contar pra você. Se prometer não espalhar. Vai. Já faz um tempo que eu me fazendo a pedra e logo me apaixonei. O seu jeito sedutor, o bilhete eu me encantei. Você me atiça, me fascina, me provoca, me alucina. O seu jeito delirante, quero ter você, menino. DJ Júnior considerado, comandando o Banda V. DJ Beto detonando, os sucessos pra você. É o som que bate fora. Quem é? É o Rubilão. Mega Robson. Vai! Você me perdeu e agora chora. Começa a dar tchau agora, vai, vai, vai. agora, bebê? Já te esqueci, não quero mais você. Alô, Thiago! Isso! Eu acho que já tá na hora, maninho! DJ Ivan Macedo. Tudo no escurinho. Paga meus chineses, Wagner. Paga meus chineses. Bota meu move no meio aí, Wagner. Quero os move no meio. Meus move no meio. Isso. Agora tu joga os meus moves. Joga pra direita. Joga pra esquerda. Joga pra direita. Aí tu joga pra esquerda. Para bem no meio. Para bem no meio. Isso. Liga meus lasers, meus lasers. Começa a brincar com meus estrubos aí. Isso. E tá chegando a evolução. E quem é trabalhador de verdade, joga a mãozinha pra cima aí. Quem tem orgulho de ser trabalhador. E hoje é um dia especialmente dedicado a todos os trabalhadores. E pode soltar a voz comigo. Existem noites que eu prefiro pensar. E o quê? Que não valeu a pena tanto te amar. Sim, sim. Mas hoje eu estou aqui para cuidar de ti. Para, bebê. Deixa eu provar que esse é o meu lugar. E agora? Você foi meu primeiro erro. Eu fui mais que o suficiente. Você achou que não ia dar certo. Isso é binômio de Eletromec. Meu primeiro erro. Eu quero ver o Casota cantar comigo. Oh, eu tentei te ligar. Prefaria. Você não quis. Eletromec no telão, hein, Fagner? Eu só queria te falar. Canta, Casota! E o quê? É quantos? Como uma máquina do tempo. Toma! São amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amagam. Solta a voz! Se eu pudesse naquela noite eu ia te falar. Ei, meu amor! Ei, amor! E falando, amor, te manda um abraço, muito carinho. Briga de amor, Carol Almeida, aqui do lado direito. Tá tomando todas, tá endoidando. Cuidado, hein, papai. E a nossa história de amor. Tá com saudade de mim. Anda chorando por aí. Eu sei, fingi que me esqueceu. Mas sei, seu coração ainda é. Aí você começa a dizer assim, ó. Se esconde não, baby. Eu vou te achar, baby. Bora, Mega Júnior. Vou te falar. O homem dos perversos. Eu estou aí. Tô nessa garrafa de gin. Que bebe pra esquecer de mim. Mas tu não vai conseguir. Eu estou aí. Para, joga, joga, para, joga, para, para, para. você diz? Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço amor, não me deixa assim. Fala pra mim agora, quem do que vai? Você nem pensou, não me deu valor. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Tudo! Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Vai, comissado! Do tempo que a Jaque era lançamento. Hey! Oh! Mais alto! Responde! Fogo! Você me perdeu! Sal, sal, sal, sal, sal! Não deu valor em mim! Sal, sal! No meu amor. Só? Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal! Sal, sal! DJ Xuxa! Sal, sal! Mora! E sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal! 10 centavinhos de bagulho doido! Sal, se brigar, os pit vão pegar! Pega! Se brigar, os pega, vão pega, pega. Bora pit pega, pega pit pega, pega pit pega, pega pega pega. Os pitbull já tão mil graus, sem coleira e dando sal. Os pitbull já tão mil graus, troca troca troca sal. Se quiser trocar nós troca, se quiser bater de frente, nós é pitbull, eu quero ver se tão valente. Se quiser trocar nós troca, se quiser bater de frente, e nós é pitbull. Quem é Rob? Vai pro Rob! Quem é Rob? Vai pro Rob! Quem é Rob? E dando no Rob! Quem é Rob? E doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida. Seu meia-noite eu sumi, o couro tá com medo. Meia-noite eu sumi, o couro tá com medo. Geral, geral soltando fogo e eu fudendo, fudendo, fudendo, fudendo e eu fudendo, fudendo, fudendo, fudendo e eu fudendo. Detonando, detonando, detonando, detonando, detonando. Para voltar, vai detonando tudo, lomo dos humildes. Meu amigo Sandro. Canta agora! Eu te juro, não deu. Você me enganou, me deixou triste. Uma de 20 não. Te dei o céu, a luz. Júnior da mídia. O meu mundo. Você só. Meu amigo Derclay, daí com a gente. E você? Você me fere. Messias e a patroa Ângela. Não acabou. Tá começando. Que você falou pra mim, pode o sonho. Breno Farias, tinha um sonho. Por aquele jeito, mano. Beija-me, me abraça daqui, não sai, sai. Aniversário de Altinho da Bataclan. Te falar, o sonho eu perdi a você. Os detalhes não sei, foi como um pesadelo, né? Meu amigo Hélio da série. E aí, meu mano Hélio? Vira essa junta, a Débora tá aí com a gente. E a conchinha. Meu anjo. Meu amigo Luanzinho. E toda a galera aí do lado esquerdo do buchinho do Luan. E o meu coração que chama. Toca, comissado. Olha o caquinhado. Olha o caquinhado. Olha o caquinhado. Olha o caquinhado. você. Eu preciso ouvir. Ouvir o quê? Ouvir que me queres. Sentir que ainda me queres. E não foi dessa que acabou. Todos falam de ti. Eu tô ganhando caixa baixa. Duelo perdido. Aqui, né? É. Canta! Já não sei mais. E o quê? Saudade, saudade, saudade, amor. Onde tu estás? Preciso de ti. Pra gente matar. Saudade, saudade, saudade, amor. Começando. Uma noite de domingo, tocou meu celular. Tocou? Havia uma mensagem que dizia assim: apesar dos nossos planos, de tudo que vivemos, sinto muito mais que bom. E aquela ligação que só cai na caixa postal, hein? Liguei logo pra ele, mas deu fora de área. Falei com o Marcelinho. Machuca o coração. Me diga onde estás. Me dê ao menos um sinal. Lute pelo nosso amor. Volte, volte para me amar. Quem já manda? Eu estou aqui curtindo o hobby. Solidão. É solidão e incerteza. Se você também... Valeu, meu mano Renan. Você é o Tião, tamo junto sempre, viu, mano? Mas... Prepara dia 15 de julho na Vila Ribeira. Lá no Monjú, tamo junto. Sempre estarei aqui esperando. Meu amigo, Jonathan Ramos, o homem que comanda. O JR Salgado, alô, Jonathan. E aí, garoto? Oh! Você minha vida. Vai beber. Eu era uma menina e você não se importava. Minha amiga Debinha das capas. Lá do Castanheira, alô Debinha. Bora Debinha. Agora que cresci, que é o sangue do Dá Valor. Para Mega Robson. Agora tô em ontem pra você não, não, não dá. É. Diego, ó. Eu vou dançar com Felipe Cobiçado. Se for um pesadelo, me acorde. Não aguento mais. E aí, meu parceiro alemão, diretamente do Monjú. E ameaçar que vai embora. E não tá nem aí pro que passou. Como? Como? A gente, um abraço, meu detetive. Um abraço toda a família. Rob pra você. Sentimento que tenho por você. Procuro você. Anda, batidão. Vai começar o detona. Tá faltando. O quê? Sentimento. Não rola muito tempo. tá faltando? Tá faltando sentimento. E a gente já não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Toca! Tá faltando. E o quê? Vem, vem. Vamos começar de novo. Começar de novo. Tá faltando sentimento. E a gente já não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Então. Tá faltando. Meu amigo Felipe. Gente, um abraço muito grande pra você, mano. E a gente já não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Dispara, Declê. Diz pra mim. E aí, meu amigo Pira da Nike. Agora é o Pira da Bataclan. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim essa saudade que sinto aqui. Eu não aguento aceitar que acabou. E o sentimento, cadê? Aquele sentimento, orgulho de momento, e não, não levou nada. História chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me falou. Diz. Ainda tem o seu nome, Renan do Detran. Em mim. Fala, Renanzinho. Também tem o seu nome em mim, escrito numa tatuagem de amor. Meu amigo Dark Patrimônio. Robson, no comando, DJ Felipe, o cobiçado do Pará, cobiçado do Pará. Eu acho que tá na hora delas, eu acho que tá na hora de você pegar um periquitinho, dar um cheiro no cangote, encostar mijador com mijador, e começar a dançar assim, bebê. Não vá. O quê? Meu amor. Não vá sem mim, eu te amo. Você? Você foi só um lance. E eu? Mas me entreguei demais. E você? Eu me entreguei demais. Ao quê? A esse amor. Toca, cobiçado. Não vivo de sonhos, não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero! Quero tê-lo aqui, perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Eu me entreguei demais. Toca, cobiçado. Não brilho hoje o céu, nem o sol. Pega pesado agora. As nuvens e chuva não trazem prazer. Caiu. Vou pegar pesado agora. Não ri, sorrir como o sol você faz. As nuvens e chuva não trazem prazer. Deixa aqui, com a cabeça cheia de problemas, vou me resolver. Sou louca, complicada, inconsequente, meus defeitos você finge. Olha meu amigo Renatinho, o TF tá presente, no Renatinho. E o Sandro? Mas pode ir. De quem perdeu não foi você. Prefiro me acabar nesse vazio do que te fazer sofrer, do que te ver chorar. Meu amigo Altino, meu seu grande amor, Anny Lima do lado, meu irmão. E o quê? Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo. E o quê? É bem melhor que eu vá do que te ver chorar. Pra mim é um absurdo. Pra que se machucar? Pedindo pra juntar esse amor e música diz assim: quero seu amor agora, não há saudade depois. E o quê? Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. É, Guirã! Quero sua companhia. Hoje tu deu aulas e palestras. A direção, é certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Aí você diz: quero flores em vida. E cada DJ vai fazer um pix pra ti hoje, Guirã. As lágrimas de despedida. O pix pra ti e pro Luan. Pra enxugar. Yeah. Eu quero vir. O Randall já falou. Manda a chave do pix. Flores em vida, colhidas. Jardim do amor. Yeah. E essa vai. Primeiro Guilherme. Para essa grande amor, Jaque. Oh! A minha vida é pensar em você. Renan Céu. O tempo é curto. Diretamente de Barca Arena. Pra gente esquecer. Agostinho Rob no Casota. Ele falou que nada de caripi. Nossa, pai. Eu quero Casota hoje. A brasa mais forte em nossos corações. Diz, ó! Faz mais de uma semana que eu não te vejo. Aumento meu desejo de estar com você. E meu amor? Um amor assim, igual ao meu. É amor demais, é amor sem fim. Quando eu chegar, cheguei, vou beijar tua boca. Você vai? Numa ansiedade louca, vou te fazer feliz. Aí eu vou. Vou beijar tua nuca, vou te deixar maluca. Vamos fazer de novo. Essa música é pra aquele cara que pensa que ele governa a vida dele. É? Se minha vida é errada, aí ele canta falando que tá liberto, tem liberdade, tem nada com isso. Mas sempre tem aquela mulher que manda no cara. Eu posso fazer o que quer. Renatinho canta assim. Eu posso dizer o que penso. Mas ela manda em mim, manda em ti. Não vai ser você. Claro. Já passei na sua vida. De sua vida esqueci. E o quê? Quem quiser que fale de mim. Tô nem aí. Tô nem aí. E pra ele só tenho a dizer: se você. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Minha liberdade tá aí, tá aí. E o quê? Se eu quiser sair, eu saio. Com quem me der vontade. Minha o cobiçado está aí, tá aí. Música firme, meu irmão! Oh! O tempo passa, eu tô sozinha e estou pedindo o seu perdão. Uma noite sem lua, sem você me sinto assim. Na nossa cama eu olho o sino que você me deu. E o quê? A sua mão, o coração diz: eu amo você. Uma ilusão. Aliança. Olha, aliança no dedo me põe a chorar. E você? Arrependida, eu peço o seu perdão. Pede. Juro que não vou errar. Pede pra ele. Perder a razão. Sem querer, eu cobiçado. Vai tocando cobiçado. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Diz pra mim. Eu te amo e tu me ama, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cobiçado! Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. E o quê? Quando estou perto de ti, Carol, minha vontade é de trançar. Eu te amo. E eu? Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Vai, meu irmão. Viva mais José e Josiane. Eu voltei, mas agora sobra fica. Égua Dark. Porque chama. Esse CD vai tocar na conveniência. É, tu pude esquecer. Vai tocar no Onix. E bem. Estrelas todas do céu. Brad. Por isso do vai se tentar. Manda a chave do Pix. Teu sorriso é sempre o meu prazer. Vale tentar, amor. Cintilante, mais bela é o teu olhar. Com só você tem o dom de iluminar. Um sol e a mais bela luz do luar. Nunca vi tanta lábia. You can. A mulher amor é traição, me deu. Pois sempre, sempre quis me perder. Uma coisa vou dizer: tem veneno no teu sorriso. Eu até fiquei confuso com a história que contaste. E foi tudo sem querer. Uma coisa. Um patotinho! O caminho da. Já tão imenso, devias crer. Alô, gerente Léo! O caminho. Pra iniciar um pacote no House Mix. Pra minha produção. E pode anotar aí. Na folha do Jefferson Performático. Sem ao menos me dizer adeus. Foi tanto que. Na manha! Vai, comissário! Oh! Nosso amor, um caso complicado de se entender. Por que razão coisas tão banais estragam o prazer? Somos que muito firme, meu irmão. Oh! Nosso amor é lindo e grande, um encanto. Não imagino amor porque brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo. Morrendo? Pois não foi de brigas que o amor se fez. E aquele amor? Que o amor se fez. Você disse que é o fim e não acreditou em mim. DJ Felipe Cobiçado. Dois. DJ Felipe Cobiçado. Me, não separe de mim. Esse amor sem fim. De peça, entenda o erro. Entenda o erro. Entenda o erro em mim. E vou relembrando. Segunda diferenciada aqui no Caçota, meu irmão. Te amo, amor. tocando muita marcante. Te amo. Tocando muito bregão pra galera curtir. E um pouquinho de cada, garoto. Não me deixe assim, viver sem você. A mão é tão ruim. E o quê? Que pensa, entenda meu erro, entenda meu erro, entenda amor. É porque tenho dinheiro. Sou um patinho e não é da conta de ninguém. Bora ver! Garçom, traz mais um copo. Pode pegar lá, pai. É aqui pro meu companheiro. Ô garçom, pega ela e manda ela. Manda a chave do Pix. E aí, veio. Se eu cair aqui no teu bar, por favor, me deixe no chão. Sou um profissional papudinho. E aí, gordinho? De carteira na mão. Ô garçom, mais uma cerveja. Uma cerveja aqui, garçom. Sou um profissional papudinho. De carteira na mão. Ô garçom, mais uma cerveja. Começar a bobagem. Aí vou cutucando na manha, na manha, na manha. DJ Felipe, o cobiçado do Pará, levando sua vibe ao mais alto patamar. Passava, passava, passava sim, uma eternidade te esperando, te esperava sim, a imensidão do meu amor por ti. Não se expressa. HD Veículos. Por ti não. Pode mandar HD Veículos pra cá. Por ti eu menti. Eu sou homem da conchinha. Já sofri. Eu cresci. Meu grande amigo Hélio da CL. O homem das fronteiras, meu irmão. Eu vivi. Força que vem das periferias de Belém. Isso. Meu amigo Gênio Eletrizante já tá aqui presente. Preparando. Eu vou deixar na manha, na suavidade, pra receber esse mano. Eletrizante! Prepara aí. Se você for até Recife. Meu amigo Skill! Da GDS, ele. Sua esponsa Pamela tá aí com a gente. Do chapéu. Sou muito parceiro, diretamente de Recife. As praias. E essa música especial pra eles. De Recife. Mas falei. Tem que tirar a passagem. Coisas lá. Meio de semana, final de semana não dá, pô. Eu te falei. Quando você for. Não esqueça dos livros de cordel e o artesanato do meu Recife. Mas parece coisas lá do céu. Muito muito novo nem pra muito velho. É pra quem sabe dançar. Me dá seu carinho, devagarinho. Mata meu desejo com os teus beijos. A tia Jéssica tá aqui agora. Te faço minha mulher. Renan, quero ser... solta a noite, Renan. Toda essa noite me cansar de gozo. Nos seus açoites entregar meu corpo. Fazer o que você quer. É? Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando o dia eu te amar. Parecia um sonho. A gente fica junto. E aí? Andar a tudo bem, contigo. Curva, melhor agora com a sua presença. Sem medo de amar. O será que tu lembras? Lembra de tudo que vivemos. Das tardes de domingo. Meu amigo Romário Valente tá ali junto comigo hoje. Mulher. E aí, Romário, um abraço pra você aqui do Júnior. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. E é o nosso secretário de planejamento de Moará. Coração. Estamos chegando lá, viu? Pra você voltar. E Moará, vamos nessa, Romário. Vai passando o tempo e eu. Patente alta, né? Me controlar não dá. Ficar sem você não dá. Toca cobiçado. Oh! O nosso amigo Moisés, ele também. A patroa Ângela cobiçado. Tá todo mundo dançando e curtindo aqui no Casota. Eu te encontro em meu caminho. Uma noite de luar. O gringo disse que é uma moral tua, cobiçado. E eu querendo te amar. Pela luz da madrugada. Ele chegou aqui 7 da noite. Sinto falta. Agora que eu vi ele. Você. Meu amigo gringo. A saudade é dor que marca. Esse é verdadeiro. Eu... autarquia e velha guarda das aparelhagens. E sempre que pode estar presente, curtindo o cobiçado, curtindo o Robson. Obrigado, meu amigo gringo, pela presença, viu, mano? DJ Felipe Cobiçado Mega Robson. Com todo um grande amor. E com a gente toda a galera da espetaria do Lucas. Um abraço, Lucas. Foi você quem me deixou tentando reencontrar. Ah, eu e a Fonsita, nossa, hein? Melhor que o meu. Lá no Mojuco, mas 51 com limão. Quando você foi embora, os dias pra mim foram tristes demais. Nunca pensei que você... Só que eu tô comprometido, senão ia lembrar do meu casco velho lá da TF. E faz. Espero que você decida e que volte logo pra mim. Mas volte pra mim, se seu amor for sincero, meu bem. Não adianta você vivendo comigo, pensando em alguém. Espero que você decida que volte logo pra mim. Ai, cobiçado! Sozinho no quarto. E lá fora a chuva que cai. Eu fico pensando. Aí, Bona Mana. Tempos que não. Meu amigo Júnior Lendrizante chegar a dar uma esquentada no bagulho. fogo, o amor precisando sair. Nas mãos um nervoso e um choro querendo explodir. E o quê? Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. Longos caminhos que tive que andar, na triste saudade que fere e mata, naquele abraço que eu não pude dar. É quanta música, meu irmão! E eu? Eu vou encontrar uma espaçonave. Uma espaçonave do amor. Já viu quem tá com a gente? DJ Mauro do Mauro Sonho. Também ele. Por favor, meu amor. É com o Janjão, né? Aonde ela está? É o Janjão da Milazinha. Uma história. É doida, Janjão. Esbicha um papo legal, informal. O lobo dos mil de agora. Eu quero é sempre mais. Esse amor existe. Meu amigo Vinícius. Os moleques de água está ali. Cara, disse que vira e vem. Alô, Vinícius. E bem mais rápido. Olha, galera. Meu próprio. Meu amigo Manuel, você. A Paula da Remoçada tá aí com a gente. É sempre mais. Tá o DM. Esse amor nesse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido do que meu próprio grito. Mega Robson. Mega Robson. Há momentos no tempo em que paro e penso que não há mais tempo a perder. Já mandamos só na manha. Que o amor é apenas só do meio pra trás. Éder Clay, desbloqueia. Aproveitar os momentos. Meu amigo Leonan tá aí com a gente. E há tempos incertos. Supervisor e gerente do Araújo Materiais de Condições. Localizado lá no Jurunas. Fernando Guilhão. Torna tudo. E aí, Clay do 40. O que se puder fazer e deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo. Aí vou ficando por aqui. Acontecer. E passar a bola pro meu amigo Júnior Eletrizante. Mete som, Júnior! A espera.